Andrés Salvador, la azul 4032, transfer change the wheel. Rota 032, contato radar, desfazível 070, autorizado chegada a mais, o 4032. 070 na mar, 4032. 120 graus, 122, autorizado, decolada 17, Vitorim de Juliette. Três, nove, meia, reduza 220 mais, gol 396. 220, 396. Pneu 23 está atingindo 3.000, autoriza 2.000? Isso para 2.000 pés, autorizado o sinal ILS-XV nesta proa e forma estabilizado. Afirmativo, mantendo a 035, descendo para 2.000, está autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Pneu 23. Três, tem condições de prosseguir redução para a velocidade de aproximação? Afirmativo agora. Certo. Esse redução até a aproximação, estabilize. Informo que irá seguir tráfego P3 da Força Aérea. Encontra-se agora a sua posição de 1 hora, 7 milhas para irá interceptar o curso localizador. Ciente do tráfego não está visual, vai iniciar a redução. Pode ver. Controle do São Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papa Tango Vitor Índia Juliette. Boa tarde, Vitor Índia Juliette. Contato radar na decolagem, mantenha sequência de zonas, corredor axé. Entendi, Juliette. Autoriza uma ascensão ao 025, senhor. A 2.500 pés, Vitor Índia Juliette irá a Cairo direto? Afirmativo. Cairo direto, 2.500. Entendi, Juliette. 2500, Grato. No lote, Olimpo 01. Olimpo 01, complete final ILS X-Ration, turno 8 decimal 6. Torres 26, uma boa tarde. Olo 396, está agora sua vetoração, sequenciamento, mantém presente PRO limitado pelo curso do localizador. Número 3 na aproximação ILS. Ok, vai manter a PRO limite lock, o 396. Pioneiro 23 ultrapassou o curso localizador para reinterceptar a curva à direita para o 120. Afirmativo, está ciente aqui, companheiro, já está em reinterceptação. Obrigado. Braço, circuito de tráfego. Copiado Olimpo 01, no conto na aproximação, informo que temos uma sequência de 5 aeronaves, ok? Para pouso na 10, então o senhor vai estar sujeito ao tráfego. Olimpo 01. Afirmativo, aguardando a coordenação da. Olo 396, reduza para 1970 mais. 170, 396. Então, 3196, desça para 3.000 pés, altímetro 9012. Esse é redução de velocidade para 210 mais. O patrão 4710, com a informação Victor, mantém o 190. Então, 3192, copiou o controle? Negativo, você foi sobremodulado. Pode repetir, por favor? Então, 3192, início de vetoração, sequenciamento. Curva à esquerda para 030, limitado pelo curso localizador, desça para 3.000 pés, altímetro 0.02. Esquerda 030, limite ao curso localizador, desce 3.000 pés, tá? 3.092. Pantanal 4790, desça para livro 080, autorizado chegada a Mare, o Irapuã de Mare para chegada a Mare, altímetro 0.02. 3080, chegada a Mare, 1013, 4, 7, 9, 10. Olo 3,96, desce para 2.000 pés, ajuste 1,010. Ok, 2.000, é mesmo 12 ou 13? 1,012. 2. 3192, reduz a velocidade para 190 mais. 190 mais, 3192. Estabilizou no lock, PN23. Certo, PN23, converte final ILS, X-Ration, PN26, bom pulso. 2286, completa X-Ray, grave. Controle Salvador, Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com campo. November Alpha, prossiga, rotatória, chefe PN26, bom pulso. Dia November Alpha, prosseguir na rotatória. Torre 118-60 para transferência. Torre Salvador, Índia November Alpha na proa da rotatória, visual com campo. Copiado, Índia November Alpha, proa da rotatória. Para interceptar, final da 107, reporte 3 milhas fora. Índia November Alpha, interceptar, final da 107, reportará a 3 milhas. Kongsberg, tráfego bandeirante, sua frente. Encontra-se agora a 1 hora, 7 milhas. Estabilizado na aproximação ILS X-Ray. Ok, reportará estabilizado, voo no 396. Peço que siga a redução de velocidade no 396. Resumindo. Chame agora a torre no 8 decimal 612, tá me ligado? Torre no 8 decimal 612, tá me ligado? Sem direcionar, chame táxi, São Luís da Brava. Pantanal 4790, reduz velocidade 220 nós, número 6 dúzia na aproximação. 220 nós, Pantanal 4790. À esquerda e aguarda para girar a base, o Olimpo 01. Mantenha presente pro, parou o Snake na approach para tentarmos a separação com o tráfego à frente, já encontra-se com 90 mais. Tenha presente pro, irá ultrapassar o curso do localizador, aguarde o último vetor, 396. Ok, então vai manter pro e aguarda para voltar pela direita, 396. Conforme o tráfego. O P3 na perna do vento da 1-0, mantendo no 1500 pés. Está ciente do tráfego, está ingressando ainda na final, na longa final da 1-7, informará 3 milhas. 1500 pés, eu não zero. É. Não, é que o Eco Delta? Eu não copio mesmo. Está 3192, reduz 1-7-0 mais, 1-3-9-2. Já está mantendo 1-7-0, 3-1-7. Delta, controle. Zul 4065, chame agora centro Recife, 13325, Altena 251, vovô. 3325, Altena 251, obrigado, Rondomingo, Azul 4065. Azul 4032, estação de vetoração. Sequenciamento de tráfego, curva esquerda pelo 030, limite curso do localizador. Esquerda 030, então pelo localizador, passeio 35. Atinge Mateo 2500, Índia Júlia. 7, Juliette. Alfa, a 3 milhas da pista 107. Torre Salvador, o Pioneiro 23, da Full LS, visual com a 10, no externo agora. Pioneiro 23, quando na aproximação, agora na pista livre, com o tráfego à esquerda, na final do 17, aproximadamente uma milha, que aguarde a autorização de pouso. Afirmativo, está prosseguindo no, na final, guardando autorização. November Alpha, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Dia November Alpha, livre pouso. E 1-0, desça para 5 mil pés, ajuste altímetro em 1-0-2. 5 mil, 1-0-2, Pantanal 4-7-0. Voo 396, complete final ILS X-ray, pistão 90, aguarde transferência de comunicações. Já escuta, 396. Autorizado Ilhéus, decola pistão 90, curva direita, Cidadael Leda, Leda Ilhéus. O controle 1980, 5544, transponder, gol no 649. 54? 5544. Correto, neste operacionamento táxi. Não é. Tonico 01. E passando Duna, chame turno 8, décimo ao meio, bom pulso. 18, vai chamar. 3 ao meio, bom trabalho. 4192, complete final de ILS X-ray, agora transferência de comunicações. Livre pouso no zero, pioneiro 23. 47 no zero, sua vetoração, sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite será o QD Mike no 01 NDB Simbra. Desça para 3500 pés, altímetro 1012. Ok, 3500 pés, 1012, mantém a proa 035, podia confirmar apenas o limite? Limite QD Mike no 01 NDB Simbra, se tiver condições, o curso do localizador e prosseguir. Afirmativo, 1001 de Simbra e caso receba, está autorizado a interceptar o localizador 347. Azul 4032, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, informe estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-ray, informe estabilizado. Papapá, Mike Eco Delta, controle Salvador. Uno, confirmando 45. Pode 45. Autorizado backtrack, posso liberar no pista, Indy 9 Emerald. Backtrack. Tango Índia Bravo, ingresso na 1-7, mantém a cabeceira 1-7, liberando a taxa e Oscar. Aguarde para decolagem. Tango Índia Bravo, vai liberar Oscar. Deu a mensagem, Mike Eco Delta, mude o transponder para 0110. O tráfego à esquerda é o P3, está mantendo no 1500 pés na perna do vento da 1-0, não vai interferir com a sua aproximação. Ok, 3-0, tem no de cast, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Cargo 807, contato radar. Setor de giz? Resolve o giz, aliás, Lagoinha, solicita a prova de bomba. Eu estou no nível 080 na prova de bomba para chegar na bomba. 080, prova de bomba, 4032, reduz para velocidade de aproximação, completo final ILS, X-ray, agora transferência de comunicações. Reduzindo para aproximação, aguardando transferência, 4032. 3192, passa a Duna, chame turno 8, décimo ao meio. 86, obrigado, 3192, boa. Sequência 18, décimo ao meio para a torre para receber instruções. Mike Eco Delta. Estamos passando Duna e LS X-Ray, baixei pra você. Pantanal 4790, reduz 1970 nós. 1970 nós, tá? Pantanal 4790. Tô reingressando o Terra do Vento, tá com os tráfegos de cast, tô limpando. Olimpo 01, vai manter esse setor, novo 360 pela direita, vai aguardar autorização para prosseguir para a final da 1-0. 01, ciente, mantém o setor. 01, mantém 1.500 pés. Papapá, Mike Eco Delta tá lhe chamando. 32. Azul Brasil 4032, complete final ILS X-ray, aguarde a excelência de comunicações. Já, já. Livre decolagem 17, o vento 120 graus, 10 nós. Tá bravo, tá iniciando a decolagem. Pioneiro 23 tá na Delta, foi superado pelo Gol agora. Autorizado de cruzamento, Pioneiro 23 agilizando até o pátio militar, reporte pista livre. Afirmativo, tá agilizando aqui, vai realizar o cruzamento, reportando e livrando no pátio 23. Reduzindo a aproximação e reportará estabilizado, 4790. Solo, boa tarde. Reduzindo mal, até a próxima, obrigado. Para 2.000 pés, altímetro 10, 12, livre das restrições de altitude. Para 2.000 pés, livre das restrições de altitude, confirmando o ajuste? 10, 12. 10, 12, 1807. Fechado. 396, boa tarde, prossiga ataques Alfa Juliette, gate 612. Alfa Juliette, 612, boa noite. 01, uniforme tráfego, agora próximo à sua direita, está mantendo 500 pés helicóptero, que mantenha 1.500 pés, aguardando autorização para o regresso ao final da 10. Está visual com tráfego Olimpo 01. 3192, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Pouso 3192. X-ray, chantando aí desse momento, é bom pouso. Torre de veio também, obrigado. Correu bastante. 4-7-0. 4-0-3-2, chame torno aí desse momento, bom posto. 18-6, obrigado. 4-0-3-2. Clareza 5, Mike com Delta. Obrigado. Salvador, Zuka 032 transfere 2 milhas externas, baixar travado. Zuka 032, continua a aproximação, aguardando pista livre. Forma ajuste no 012. Aguardando, me dois. Torre, cordial, boa tarde. Pantanal 4710 no ILS, 3 milhas de dona. Torre, Pantanal 4710, reporte externo número 3 na aproximação, ajuste no 012. Passará no externo, 4710. Chega com o Delta, livre pouso, 97, o vento 120 graus, 10 nós, reporte solo controlado. Vai, tempo Delta. Torre, autorizo o 01 ingressar a perna do vento. O Olimpo 01 mantém o setor aguardando, tem mais dois tráfegos LS. Após o Pantanal será autorizado, quem mantém o setor aguardando. Ativo, se possível, pode prolongar a perna do vento, 01. 3192, Solos 38, 129, agora o solo, boa tarde. 219, boa. Solo T3192, quebrando a fita. T3192, prossiga táxi via taxiway Alpha. Aguarde para ingresso no pátio principal. Via Alpha, aguardando o pátio 3193. O vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista no 0. Teste pouso, 4032. Mike com Delta, Sulos 39, confirma, vai prosseguir para o pátio 4. Está livre à direita, então boa tarde, o Mike Ecodoto. 9, com 9,8 a bordo, 2,20, alternando Aracaju. Copiado Aracaju, 2,20, 9,8, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pista 1,0. No ponto de espera, torre 1,8, decimal B12. Exchange Alpha, no ponto de espera, 282 da torre, gol 1649. 8162. Da 3192, autorizado o ingresso via Juliette para o gate 03, observando a saída do 737 da Gol no Través. Juliette para 03, 3192, bom nome. Espera, poderá estar blindado nas 1312, bom 807. O 01 para ingresso, perna do vento. Ingresso na perna do vento, o Olimpo 01 vai alongar a mesma e vai reportar avistando um Airbus da TAM e a próxima marcador externo, depois vai girar a retaguarda do mesmo. Se a gente tem o tráfego no TCAS, aguarda para girar 01. Pego de abraço, forma estimado de voo. Mais 20 minutos, senhor. É, a gente forma para o regresso, pego de abraço. Formará para o regresso, pego de abraço. Tá vibrando aqui não, 219, obrigado. Canal 4710, tráfego à esquerda, P3 mantendo 1.500 pés, perna do vento da 1.0, não vai interferir com sua aproximação, confirme baixada travada. Canal 4710 na escuta, torre. Afirma ativo, passou externo, baixou e travou. Como tráfego à esquerda, P3 mantendo 1.500 pés, alongando a perna do vento da 1.0, ok? Tá no 4710, agora sem tempo autorizado, 1.0, vento 1.20 graus, 1.0 nós. Está 1.0, autorizado, pouso, tá com tráfego ali, está 4710. Salvador, boa tarde, vou no 649, mantendo o ponto de espera. 49, mantendo o ponto de espera. Zero, está autorizado de girar base. Ativo Olimpo 01, autorizado para seguir final do 1-0, aguardando pista livre. Girando base, trem baixo travado, toque remédio 01. Reduz a velocidade no 70 mais. Autorizado final ILS X-Way, reduz velocidade de aproximação, forma estabilizada. Forma tráfego, sua frente P3 da Força Aérea, encontra-se agora sob Simba, na aproximação visual da pista 190. E o toque e a remetida que o tráfego irá efetuar, 807. Estabilizou, o 807 já reduziu para a aproximação. 7 com 807, agora a Torre Salvador no 8 decimal, meio bom pulso. Canal 4710, boa tarde. Prossiga o seu táxi, seguindo a aeronave Embraer 90 da Azul, irá seguir a mesma, via Juliette para o gate 09. Segue o 90 da Azul e via Juliette para o 9 após 4710. Ô, Solo, Azul 432, pode deixar o Tampa sair na frente? Ok, gente, o Tampa pode ingressar então, aqui é o Pantanal. 4710, autorizado ingresso via Alfa, prossegue para o 09. Via Alfa e prossegue para o 09. Obrigado aí, ó. Azul. Um abraço. Alô. 807, na final da 0, vai estar gravado. Boa noite, 07, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 012. Qual o vento para o Olimpo 01? 120 graus com 10 nós, 120 com 10. Copiado, grato. Está 3-1-5 para o cancelamento? 3-1-5, mantenha a posição, guarde para iniciar. Mantendo, 3-1. Siga a frota do Bonfim. Socorro MTS 46, vai curvar à esquerda, manter o no mil pés, reporte no através norte da torre. Mil pés, através norte da torre, reportará a Olimpo 01. Boa noite, 07, autorizado pouso, piste no 0, vento 120 graus, 10 nós. Pouso autorizado, boa noite, 07. Visual com tráfego curto, final no zero. Perfeitamente, 649. 649 após a passagem do tráfego da companhia, autorizado ali a manter cabeceira 1 no zero. Aeronave na final ali mantém 1 no zero, gol no 649. Norte, Olimpo 01, no toque arremete. Tente Olimpo 01, alongue perna do vento, aguardando autorização para girar base. Alongando a do vento, 01. Olima Papaquilo, boa tarde, prossiga. Confirme se foi feita uma DLA. Nós temos o plano aqui para 1700, confirma. 9, boa tarde. 5 após a passagem do azul, está autorizado? Positivo, após está autorizado, reporte para o táxi. Obrigado, reportaram para o táxi. Paulo, boa tarde, eu vou 8-07, boa noite, 07, boa tarde. Táxi Alfa Juliette, gate 04. Ok, Alfenas nível 340. Irá decolar da pista no 7 com curva direita, saída da El, pós-El, Leda, voa direto, posição bridge, Ampers 1-6 até Belo Horizonte, trive e após direto Alfenas. Frequência do controle 119.8, código transponder 5120. 649, livre decolagem 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, meu nome é 649. frequência do controle 19.8, código 5.